Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Joe. Aqui é o Armão. Opa, aqui é o Alfa. E aqui é o Nicolas. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros e, como prometido, eu não sei se... Acho que eu cheguei a citar no último podcast, mas enfim. Esse é o podcast sobre Rock in Rio Parte 2. Isso 2 anos depois, vejam só você. Enfim, eu estou aqui com os participantes do podcast de Rock in Rio original, que é o Joker, que sempre participa. Como vai, Joker? Tudo bem. Estou aqui com o Nicolas. Opa. O Barbão, que está sempre participando também. Eu. Tem um retorno, que é o Alfa. Beleza, Alfa? Opa, tô aqui, tudo beleza, tá tudo lindo. Tudo beleza, bom tempo, Alfa participou do podcast de Grunge. Foi, faz um... Teve o de 94. E o Nicolas também, inclusive, tava no The Grunge. Mas enfim, pessoal, a gente vai falar nessa edição aqui sobre o Rock in Rio e como a gente... Na última edição, que foi a edição 4, pra quem nunca ouviu, vá lá escutar a edição 4, que é muito boa. A gente falou até a edição do Rock in Rio de 2011, e na época, que era 2013, a gente falou sobre as expectativas, o que ia ter na edição de 2013. Este ano, a gente, como teve a edição de 2015, a gente vai fazer sobre o Rock in Rio de 2013 e o de 2015. Bora! Nothing here to see, just to kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Justamente eu quero começar o podcast com uma pergunta meio incomum, mas eu acho legal, porque é uma curiosidade. Nós temos aqui o maior número de participantes do Rio participando de um podcast BDC. Geralmente são pessoas de São Paulo. Mas vocês três foram Rock in Rio, eu e Joker nunca fomos, né? Estamos aqui no interior de São Paulo. Mas eu queria fazer uma pergunta. E aí, como que é estar no Rock in Rio e entrar no Rock in Rio? Como funciona o processo? Você entrou, tem que deixar lá as garrafinhas sem a tampinha pra não jogar na cabeça do Carlinhos Brown? Se você vai no Rock in Rio, cara, não fica com medo, cara, de entrar com tampinha, cara. Ela não é de metal, não vai apitar, cara. Bota no bolso e entra, cara. Tem detector de metal? Eles passam, mas... Tem. Na entrada, não passa a vistoria das bolsas lá? Ah, eu não levei cara, bolsa. Não tá passando. Quem leva bolsa, tem um cara lá que fica com detector de metal de mão, assim, sabe? Tipo aquele de aeroporto. Fica fazendo um negocinho, né? Tipo... Porra, é a coisa mais normal que tu vai ver, cara. Quando o pessoal tá entrando, o pessoal abre a mochila, tira as tampas das garrafas, bota no bolso, tá ligado? Um canto, entra com 3 garrafas sem tampa, coisa muito normal. E depois Sim. que passa, tapa tudo e entra. É, uma coisa que esse ano foi meio esquizofrênica da direção foi que no primeiro dia não podia entrar com guarda-chuva. Eles simplesmente proibiram, sei lá. Só deixaram o dia da Rihanna, né? Não, então, dos outros dias eles largaram foda-se, vai, cara. Vai, agora você pode entrar guarda-chuva, só no primeiro dia que Mas no primeiro dia não era o dia que tava um calor infernal no Brasil inteiro? Foi. É porque assim, a galera que usa guarda-chuva pra se proteger do sol, né, cara? Ah, é, tem isso também. Entendeu? Aí, tipo... Mas por quê? Tipo, ah, vamos usar como arma, uma lança de guarda-chuva. É. Ah, igual cara, eu acho que o maior problema do guarda-chuva foi o que aconteceu pra um comigo na fila pra entrar. É que o pessoal fica com o guarda-chuva aberto e, cara, a pessoa tá ali meio que passando mal no meio daquela multidão. Então ela fica, aponta o guarda-chuva, vai no teu olho muito fácil, sabe? Aquilo ali acertou minha nuca, assim, umas 3 vezes porque eu fiquei de costas pro cara. Eu falei, não, velho, eu não vou... Eu tava, tipo, virado de frente pro portão onde ia abrir, né? E aí o Sim. cara abriu o guarda-chuva, eu já fiquei de costas. E tomei umas 3 cutucadas na nuca, eu falei, velho, se tivesse de frente, já tinha ficado cego, não ia ver porra nenhuma. Só pra ter uma noção, cara, se tu vai ficar muito na frente, tu vai levar um monte de queimadura de cigarro, cara. Tem como evitar. É, né? Um negócio pequeno, cara. Agora, imagina um guarda-chuva gigante, cheio de ponta, cara. E além de você impedir a visão de outras pessoas, né, também, né? Eu vi muita gente brigando, assim, brigando, assim, leves discussões por causa de bandeira de time. Gente que vem de outros estados. Eu vi muita gente de Pernambuco, por exemplo, com bandeira do Náutico, Esporte. Aí o pessoal levantava a bandeira, quem tava atrás, tipo, dava um tapão, sabe? Tipo, tira essa merda aqui, cara, eu quero ver o show, caralho. Na hora que vem o refrão, tu sobe essa bandeira pra aparecer na câmera, sabe? Em 2013 eu tive um problema bizarro, que eu tava com um grupo de pessoas, um dos meus amigos foi levantar uma menina que tava no grupo. Levantar no ombro. Só que um clássico de show. tá ligado? A menina ficou uma música, foi até no que toca Photograph. É, Nickelback. Nickelback, isso. A menina tava lá e tal, nos ombros do cara, primeira música foi, né? Segunda, a galera se estressou, sei lá, o que aconteceu, puxaram a menina assim e tipo, pra derrubar, sacou? Tu louco, mas na maldade? Na ruindade. Pô, cara, você tá na frente aí, a gente quer ver um show. E puxaram a menina. Puxar eu nunca vi não, cara, mas tomar garrafada já é comum, cara. É normal isso, mas é, inclusive leva a questão também que recentemente lá no show do Queens of Stone Age teve as meninas que mostraram os peitos que foram lá o cara e mandaram tapa, porra. Mandar tapa não, né? Ele resolveu dar uma buzinada primeiro. É, então foi nada. Dá uma buzinada. Buzinada, né? Depois rolou tapa, mano. Eu não sou louco de fazer isso, cara. Tem isso no show do Queen of Stone Age, cara. E os caras da Peripa tem Steel Panther no Rock in Rio. Vai ter morte, cara. Primeiro é que levantar o peito ali, cara, vai ter nego que apertando e vai dar merda, cara. Completamente sem noção, não sabe participar da parada. Eu tava no show de rock, sacou? Queen of Stone Age é uma banda que eu curto bastante. O show foi muito bom, cara. Pô, olho pro lado, tem uma mina mostrando os peitos. Cara, eu vou lá meter a mão nos peitos da mina, vou... Não, eu vou deixar ela lá, porque... Admira, mano, no máximo. Eu vou falar assim, cara, tá curtindo o show, legal. Vou bater a cabeça em um momento, depois eu paro pra respirar, dou uma olhada, peito, legal. Mas não, cara, eu vou lá, meter a mão, tirou a mina lá. Aquele cara que quer provar, eu sou macho, vou pegar no espírito dela, né? Eu acho que é muito aquele espírito da multidão, sabe? O cara não faria isso se não tivesse uma multidão ao redor dele e o anonimato fosse garantido, sabe? Acho que é aquela atitude que o cara toma porque ele se vê acobertado pela multidão e levado por todo um espírito ali de transgressão, sabe? Do rock mesmo. Óbvio que ele errou, não tô defendendo ele, mas... Foi a garota que fez uma parada que não é comum. O cara foi um babaca. Calma aí. Não é comum, depende. Porque naquele dia tinha muita mina que tava... Sim, tipo, só de sutiã, sabe? Sim, sim, tá quente pra caralho. Tirou. Tava calor pra caralho, cara. Calor pra caralho. E eu vou dizer uma coisa. Tinha um cara lá que eu vi que tava de cueca. Eu invejei a coragem dele, assim. A regra vigente atualmente hoje é, tipo, meninas botam sutiã e camisa pra ocultar os peitos, sabe? Uhum. A menina foi lá e quebrou essa regra. Falou, não vou esconder meus peitos. Eu vou ficar com os peitos aqui. Inclusive, vou subir nas costas de um cara pra mais gente possível verem meus peitos. O cara foi lá e, tipo, transgrediu outra regra, que é caras não tocam no peito das garotas ao way. Mesmo se fosse alguém que pegasse a mina, cara, fazer isso em público, tá ligado? Seria uma parada meio... Aí é atentado ao pudor, né? Em relação aos shows, como que funciona o processo? Tem um show, tá rolando, você vai lá e vê. Aí, e você, só que você quer logo em seguida no palco Sunset, não vamos imaginar que tava no Sunset e quer ir pro mundo. E pra correr lá, como que é? Multidão, tipo zumbi? Isso varia de evento pra evento. Em 2013, tinham shows acontecendo ao mesmo tempo. Começa o palco Sunset, vai rolando. Agora, o último show do palco Sunset tava acontecendo ao mesmo tempo do show do palco mundo. O CP22, ele acabou, o show do Deftones já tinha começado. Em 2013, eu me lembro que emendava o final de um com o começo do outro. Quando eu tava acabando a última música do Sunset, quer dizer, a penúltima no caso, que depois voltava pro Sunset, o mundo tava começando, entendeu? Mas não era tanto simultaneamente. Em 2013, quando eu fui no dia do Iron Maiden, eu ignorei o show do Kiara Rocks lá no palco mundo pra ver o show do Sepultura com o Zé Ramalho, que foi ao mesmo tempo o show. Quando acabou o show do Sepultura Zé Ramalho, tava rolando Slayer já, sabe? Nem cheguei a ver sinal do Kiara Rocks, sabe? A mesma coisa foi o Sebastian Bach. Tava lá no palco com o Sunset, vendo o Sebastian Bach. Quando tava tendo a última música do Sebastian Bach, tava começando o mundo, entendeu? Que eu acho que era o Sepultura. Eu só cheguei no final do Tambor do Bronx, eu achei mó legal a timbalada francesa. Mas eu também perdi, porque eu tava no palco Sunset. Palco Sunset, assim começou o mundo, o palco Sunset não acabou, na verdade. Vai ter o primeiro show do palco mundo. Isso, ele para um pouco. Vai voltar pro Sunset, que vai ter mais um. Aí depois volta pro mundo. Eu lembro que em 2013, quando teve o Sebastian Bach, eu não lembro se foi no mesmo dia. Teve o Sebastian Bach no Sunset, aí foi o Sepultura pro mundo, aí voltou pro Sunset, teve o Rob Zombie. Aí depois voltou pro mundo de novo. É verdade, teve o Rob Zombie naquele dia, No dia que teve Sepultura, os primeiros shows foi Sepultura e depois foi aquela banda, Aqueles Esquisitos, como é que era? Aqueles Esquisitos. Era do Papa Emérito. Ah, o Ghost. Ghost, isso. Eu não vi o show do Ghost porque eu tava lá vindo do Sunset, entendeu? Que ia ter Rob Zombie. E o Ghost eu ignorei mesmo. Eu só voltei pro show do Alice in Chains. a gente já tá no Rock in Rio de 2013, praticamente, que a gente tá comentando bastante. O Rock in Rio 2013, os principais destaques, né? E por base dos principais destaques, a gente vai estar falando também de outros shows que rolaram. Eu, por exemplo, foi o primeiro Rock in Rio que eu acompanhei de fato, apesar de já ter visto alguma coisa do 2011, mas de acompanhar mesmo, de ter pegado um dia e visto que funciona um tal de palco Sunset, funciona o palco Mundo, que aí sim é o principal. Bom, eu fui ver pela primeira vez no Rock in Rio 2013. Eu lembro muito bem, teve uns shows de bandas que eu nunca tinha ouvido falar, tipo Vintage Trouble, teve até mesmo Autoramas que eu já tinha, sabe, ouvido falar. Autoramas Benegão. Benegão. E curti bastante também o estilo do pessoal. Fiquei bolado, cara, porque em 2011 eu fui ver o Matanza com o Benegão. E tipo assim, ficou uma merda, cara. Matanza e Benegão não convidaram nada. Aí, na minha opinião, o Benegão estragou o show do Matanza. Aí eu pensei, pô, o Benegão agora vai estragar o show do Autoramas. Pô, eu diria, não, cara, eu diria que o Benegão, o Matanza estragou o show do Benegão, né? Porque você não curte o Matanza? Não, eu não curto. O Benegão com o Autoramas ficou fora pra caralho, cara. Ficou, cara. Tanto que depois eles seguiram fazendo o show juntos. Ah, nesse dia do Benegão e do Autoramas foi o dia que foi o Mark Ramone, não foi? Sim. Foi. Esse dia, cara, eu queria ter ido, cara, só pra ver o palco Sunset, cara. Esse dia, pois eu também queria ter ido, eu fiquei vendo pela TV, cara. Esse dia o Sunset foi melhor que o Mundo. Foi, exatamente. Sim. Teve grande show. O que tava no Mundo nesse dia? 3 Seconds to Mars. Capitão Inicial, Flores do Machine e o Mills. É verdade. Bizarro, né? O palco Sunset e ficou funk, basicamente. Sunset, teve o Autoramas, teve uma parada lá do Zé Cabaleiro e o Detonautas. E o especial de Raul Seixas. Mark Ramone. Esse pessoal Raul Seixas também. Mark Ramone e Michael Graves. E fechou com Offspring. Puta show, cara. Esse dia do Offspring aí, ele não fechou com Offspring. Ele fechou com uma banda bizarra que ninguém conhecia. Qual que é o nome da banda? Eu não faço ideia, não. Tá vendo? A gente, até hoje em dia a gente conhece pra caramba, né? Era uma banda brasileira e tal. Ouvi o nome da banda. É Saints of Valerie. Eles tocaram às 9h30. Foi no dia que teve show 9h30 no Pop Sunset. Caraca. Nisso, o show do Christian com Destruction. Foi fora pra caralho, brother. Foi mesmo. Eu tava lá. Foi o show que fez aquele dia, cara. O dia que foi meio bom. Teve um show nesse dia que eu gostei pra caralho, que foi aquela Kimbra. Mamãe não gostou. O pessoal geralmente acha estranho pra caralho, porque eu gosto pra caralho de música pop. Porque geralmente o pessoal vê tudo de preto, tá ligado? Essas coisas assim. Jaquetão, tá? Jaquetão, até um meme meu, minha jaqueta, tá ligado? Você deve ter visto no Facebook. Eu vi. É um meme já essa porra. Só que, porra, tem artista pop que me amarro, cara. Kimbra foi uma, cara. Ah, o show do Justin Timberlake no dia foi foda. Foi foda também, gostei. Pessoal pra caralho, cara, perguntou no Twitter, porra, que porra é essa? Tu foi esse ano no dia da Katy Perry, cara. Vou deixar mais pra frente contar essa história, né? Tá, né? O pessoal não entendeu porra nenhuma, cara. Eu estranhei o Barbão falando bem de Brothers of Brazil, que eu não conhecia muito bem. Gostava do programa deles e fui assistir o show e curti. Eu acho o Supla que era solo uma merda, mas ele com o irmão faz um som muito bom, cara. E é curto a carreira solo do Supla. Meu Deus do céu. Não. Vamos prosseguir. Acho que é lixeira aqui. Engraçado, eu tava comentando com o Nicolas antes, eu comento isso daí bastante, que antigamente nos podcasts de música e tal, estavam Alice in Chains, eu não fazia ideia que banda que era, hoje em dia é a minha banda favorita. Que dia que foi? Dia 19. Dia 19, já foi bem pra frente. Alguém foi nesse dia assistir o show? Fui, eu tava lá. Deve ter sido uma experiência assim que eu derreteria na hora. Rise e República, que abriram. República é uma banda foda. República eu tô conhecendo no palco, não, na Street, né? Foi na Street. Aconteceu isso, teve bandas que até o Autoramas esse ano tocou no palco Street. E não é transmitido em canto nenhum, não, cara. Não foi transmitido em nenhum lugar, eu queria ver. O Rocker também tocou no Street. O Alma, alguém viu o show do Alma? Não. Cara, eu, mano, vou te dizer, eu vi. Pegasus, eu Fantasy. Tô achando merda, mas Pegasus Fantasy, cara. Ele não ia cantar, começaram a pedir muito. No show do Alma, o que que tava rolando? Tava rolando um monte de viúva lá do Angra, sacou? O show, a menos pra galera que tava lá na frente, lá na perto da grade, o show pra galera do Meião não tava funcionando, então a galera tava na grama. E o Edu Falasco, que ele percebeu isso, que ele tem bastante domínio de público, né? Ele resolveu que vou tocar o foda-se aqui e vou animar essa galera, porque... E aí ele resolveu, tocou Pegasus Fantasy, tocou um monte de música do Rebirth, do Angra, sacou? Ele tocou música do Angra? Tocou. E ele podia? Algumas ele pode, porque é de autoria dele e tal. Caraca, então é a mesma bosta lá do André Matos e tipo as boas... Caraca, o Angra é o maior dos maiores problemas de música que existe, cara, porque toda banda que tem alguém membro do Angra, eles tocam as músicas, porque é a autoria de alguém. Então, aí no fim das contas, ele conseguiu empolgar a galera, mas o show foi uma merda. É, que é banda. Bom, a parte do Iberia não foi tão ruim, agora a parte dele foi... Calmar pra mim é uma confusão. Eu concordo na música. O show de 2011, comentando rapidamente, cara, foi uma vergonha. Ele não tem mais voz. E tem gente que reclama até hoje dele. Ah, cadê ele no Angra? Pô, ele não tem mais voz. Acabou. O melhor recado é a porra do time acabando essa. A gente começou esse papo falando do Alice in Chains, né? Eu fui nesse dia 19 pra ver o Alice in Chains. Teve a treta lá com o novo vocalista, que a galera não tava aceitando muito. Mas assim, eu falei assim, cara, eu preciso ver esse show porque... Eu não vi Nirvana, eu nunca tinha visto nenhum show do Pearl Jam. Então o Alice in Chains é a minha tem show. Tem que ir no grunge, tem que... E cara, porra, que puta show, cara. Sério. O cara manda bem. Os caras mandam muito bem. E tudo bem, não é o mesmo vocalista e tal, mas o novo vocalista, que eu até esqueci o nome dele. William Duval. Isso. Ele não tenta imitar o vocalista anterior, entendeu? Ele vai lá e faz tudo dele. E é engraçado que o pessoal comentando quando foi no show, o Jerry Cantrell começou a tocar uma música e eles falaram, pô, essa é clássica, né? E de repente era do novo disco. Então, tipo assim, eu meio que penso que às vezes até as novas músicas já estão como clássicas do Alice in Chains, né? Eles retomam bem aquele espírito, sabe? Do Alice in Chains da época que fez sucesso. Exatamente, mas de um pouco diferenciado. Enfim, eu acho que o show eu assisti só por YouTube, mas é um grande show, vou até deixar o link aí no post. Eu queria ter ido e eu espero um dia ir num show do Alice in Chains, vocês sabem. Eu sinceramente achei morno aquele show, eu prefiro o outro que eles fizeram. O do SW é melhor. É, o do SW acho melhor. Eu não sei, eu achei eles meio deslocados do dia. Eu não achei eles um público certo pro tipo. Aliás, todo mundo que viu esses dois shows deve reparar que pareceu até que foi um repeteco, né? Se você for ver dos dois seguidamente, né? Eu gosto de ver os caras tocar independente. Aí é que vem o Tchan da Noite, que foi o show do Metallica. O Metallica, ele tem o show dele, assim, ele é marcado. Então, tipo, tem um show padrão, eles vão lá e fazem. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. O show do Rock in Rio, eles fizeram o mesmo de sempre, ok. Como sempre. É, mas os caras estavam numa alegria no palco de estar tocando o Rock in Rio. Alegria de estar pagando as contas, né, que o Metallica tá precisando. Deve ser. E assim, era uma alegria tão, tão boa, você assim, viu que os caras estavam tocando por prazer, sabe? Ah, o Lars não tava alegre não, hein? O Lars tava... Se ele sorria, ele perdeu o tempo. Mano, na moral, em 2015 agora, cara, a maior novidade que teve do show inteiro foi o apagão, cara. Eu falei, caraca, não tava esperando isso aí, não. O Barbão tava no show e me manda mensagem. Eu nem tava vendo o show. O cara, tá tendo show aí na TV? Eu falei, ué, o que aconteceu? Ah, às vezes apagou aqui, acho que tá todo mundo indo embora. Foi muita gente embora, cara. Cara, eu tava vendo em casa e foi a hora que eu levantei pra pegar uma sobremesa. E ficou uns 15 minutos parado, aí cara. Aí eu falei, ah, voltou, opa. Legal, o Forgiven, olha só, a música. Metallica pra mim é uma banda meio manjada, assim, eu acho maneiro, mas eu, por exemplo, não vi o show. Ah, mas não precisa ver, cara. Você viu um show do Metallica, você já viu todos que eles têm feito. Seguem o mesmo roteirinho de sempre. Eu falo direto, cara. Esse ano eu sou full no dia do Metallica pra ver o Motley Crue, cara. Cansou, cara. É foda. Metallica é foda? É foda, cara. É uma banda que é boa de ver, mas porra. E é a terceira vez seguida, cara, no Rock in Rio. O Motley Crue esse ano me surpreendeu mesmo. Porque assim, é uma banda famosa, ok. Não é uma novidade, né? Mas que eu achava que tava numa decadência pior, sabe? É, teve o Viper também, né? Teve. Um André Matos. É, ele cantou Carry On, que eu acho uma música super valorizada e tal. E como foi? Eu não vi, eu cheguei tarde nesse dia. É, eu também não. Nem fui. Enfim, foi no dia do Iron Maiden, né? É. Ah, foi a hora que eu falei, vou almoçar. E como funciona o almoço lá? Ah, caro, né, cara? Mas assim, eu falo que você vai pro Rock in Rio, não dá pra você reclamar de preço, cara. Você sabe que aquela porra é cara, sabe? É, cara, exatamente. É tipo você reclamar de areia indo pra praia, sabe? Eu cheguei e falei, pô, vou me abastecer. Fui pra Rock Street, até pra dar aquela passeada, conhecer, né? Você chega, você ainda tá com um certo gás. E aí eu perdi, acabei perdendo o show do Viper. Aí fui comer, sei lá, comida mexicana, alguma coisa assim. Eu lembro que eu cheguei já quando tava pra começar o Christian. Em relação à comida, tem bastante opção, tem muita coisa diferente. E tem coisas que saem em conta, de certa forma. Saem em conta, porque você tem ali, beleza, Bob's, pizza da Domino's e tal. Mas você vai ter sushi, você vai ter yakisoba. Eu sempre falo que é, cara, yakisoba é o lance do Rock in Rio. Eu comi em 2013, só não comi esse ano porque já tinha comido outras coisas. Porque ele é 20 e poucos reais, não lembro quanto. É o mesmo preço que as outras coisas, só que é uma cumbuca maneira de yakisoba. Yakisoba é massa, sabe? Então é um carboidrato rápido aí pra você ter gás pro show. Tem carne, tem... É só lembra, tu vai ficar lá o dia inteiro, cara. Então, mas tem que... Ou seja, fica longe do mexicano, cara. Porque o banheiro lá não é perfeito, cara. É uma parada que eu tenho medo de festival, cara. Dá caganeira. Eu fico mó neura, cara. Mas se você ficar pensando é pior, cara. Porque às vezes pode ter psicologicamente mesmo, sabe? Esse que é o maior problema. Esse ano, falar assim, comidas, né? No momento comida, Joaquim em Rio. Esse ano eu comi... Um açaí, falei, pô, um açaí é uma boa, tava calor pra caramba, eu passei mal, tive insolação. Inclusive, quando eu encontrei o Alfalfa, eu tava ainda meio abatido ainda. No outro ano, quando eu fui, eu tava 20 quilos mais magro, sabe? Velho, eu tô muito mal, cara. Porque a fila pra entrar, eu cheguei muito cedo pra evitar trânsito, evitar superlotação, essas coisas, eu cheguei cedo. Só que não tinha uma sombra, então eu fiquei com o sol ali no coco durante umas 4 horas esperando abrir o portão, sabe? E vou te falar que isso estragou o Rock in Rio pra mim, sabia? Porque eu fiquei o dia todo assim. Tem no show da Katy Perry, né? Podem zoar, eu sei, todo mundo tá me zoando. Cara, tem um McDonald's 24 horas ali perto do Rock. Sim. Eu e amiga do mesmo ali, cara. Que beleza, hein? Fui no dia do System of a Down, foi quinta-feira e sexta-feira eu tinha que trabalhar. Então, cara, foi pesado, assim. Eu vou te falar que o corpo doeu pra cacete, a perna pesou. Sabe quando o sangue fica na batata da perna pra baixo? Porra, me lembro que no Rock em 2011, cara, fui nos dois domingos. Nas duas segundas eu tinha prova, cara. Nossa. Caralho, eu me fudi. Eu fui virado uns dois dias pra cidade do Rock pra escola. Primeira semana começa na sexta. Mas depois que volta na segunda semana, vem pela quinta. Quinta-feira. Na sexta-feira, o Matchbox 20, Nickelback, Bon Jovi. Cara, que show. Nickelback? Nickelback. Sábado eu não fui, mas eu queria ter ido, porque o show do Bruce Springsteen foi foda. Cara... E teve o show do Globo Bordello um pouco. Isso que eu ia falar. Eu queria ir pra ver só eles, cara. Opa, e Lenine. Se bem que a parte que o Lenine entrou ficou uma bosta. Ele cagou com o show, mas o Globo Bordello foi bom. O Globo Bordello é fora pra caralho, brother. Aliás, o Lenine foi uma coisa curiosa esse dia. Ele tocou com o Globo Bordello e foi pelo show banda. Aí foi pro Palco Mundo, voltou pro Sunset, só o Lenine, tá ligado? E tocou duas vezes seguidas no... E o show do Bruce Springsteen no dia foi foda. Acho que foi o melhor show desse Rock in Rio. Foi. Domingo, pra fechar o dia de Rock in Rio, foi triste, na minha opinião. As bandas estavam muito bem. O meu problema foi com os fãs mesmo, porque o último dia foi o dia do Avenged Sevenfold. É, deu uma... E os fãs... É fã. Não, aquele negócio, eu falo. Eu não acho que o Avenged Sevenfold jogando merda. Só que os headbangers do Slayer, do coisa, é um povo totalmente. É um público diferente, tá ligado? Do fã do A7X. E o público do A7X é um público diferente do Slayer. Sabe qual é o lance pra mim do Avenged? Tinha que colocar num dia, por exemplo, esse Rock in Rio agora teve um Slipknot fechando um dia. Bota nesse dia. É. Perfeito, você vai pegar o mesmo público, sabe? É um público muito próximo. Eu acho que essa tentativa do Medina, já um pouco senil, de colocar uma banda muito nova, uma banda muito velha, pra tipo, o papai levar o filhinho dele, sabe? Não combina. Eu não sou público da Avenged, eu fui pro Slayer, Iron Maiden. Mas assim, eu na hora que foi começar o show da Avenged, foi a hora que eu falei, agora é minha hora de jantar, sabe? Já tinha almoçado mais cedo, né? Na hora do Vibe, eu falei, agora é a hora que eu vou jantar. Pra mim foi a hora que eu fui descer da tirolesa. Eu vi o show da Avenged, só que tipo assim, é uma banda que... Ah, Avenged, beleza, vou ver. Não é aquela banda que... Ah, porra... É que eu queria estar muito preparado pro show do Iron Maiden. Que assim, o Iron Maiden, eu até falei no último Caçador da Lista Perdida, a gente falou sobre shows marcantes e tal, eu falei desse show do Iron Maiden, do Rock in Rio, porque meu irmão foi em 2001 pra ver Iron Maiden e eu cresci, meu irmão 8 anos mais velho que eu, eu cresci ouvindo o Iron Maiden, era uma banda assim que foi o que talvez fez eu gostar de rock, sabe? Seu irmão fugiu de casa, né? Você contou essa história, não foi? Ele fugiu de casa pra ir, porque ele tinha 16 anos na época. Tanto que minha mãe tinha toda uma coisa com Rock in Rio, não podia ir pra Rock in Rio, porque, ah, esse negócio é demônio. Uma afronta, né? Eu saí do show do Avenged por essa questão. Primeiro porque, assim, a banda não me atrai, já cheguei a ouvir umas 5 músicas e nenhuma delas me atraiu, não faz meu estilo mesmo. E eu falei, é o momento, eu vou me preparar, foi a hora que eu fui tomar refrigerante e tal, preparar, tô pronto, agora eu vou pro show do Iron Maiden, porque eu não quero parar no show do Iron Maiden, né? Não, é que é esse esquema, o Avenged, cara, é uma banda que não vai foder o show, tá ligado? Mas também é uma banda que que vai levantar o povo, tá ligado? Não vai, é. Fui desse tirolesa, dei uma volta na Rock Street e voltei pro show do Iron Maiden, que foi foda pra caralho. Feito pra galera que curte realmente trabalho antigo, sabe? Durante o show do Avenged, que eu tava lá na fila e tal, tava sem ter muito o que fazer, e naquele dia eu estava querendo me hidratar e beber muita cerveja, então eu estava um pouco alegre demais. Então você fez o caminho inverso, né? Porque cerveja não é pra se hidratar. Pois é. Eu estava um pouco mais alegre do que o normal. Sim. E, cara, eu olhei meu ex-aluno lá, assim, eu tava na fila, queria chamar ele, mas o barulho não deixava. O que que eu fiz? Só não pensei duas vezes. Tirei meu tênis e taquei nele. Nossa! Foi. Genial. Acertei a cabeça dele, cara. Ele olhou pra trás muito puto. E eu lá falo, fala aí, cara, beleza? Ele olhou assim pra mim, que porra é essa, viado? Eu fiz uma parada parecida. Uma vez pra chamar um moleque também no show, eu peguei uma garrafa de ADES que eu tinha levado, vazia, taquei. Agora, tênis é hardcore, cara. Tem o Rob Zombie, que o show também foi muito bom. O Johnny Five tocou muito nesse show. Foi o show do Sepultura com o Zé Ramalho. Porra, que puta show legal, cara. Eu tava na grade quase, velho. Do Iron Maiden. Quando tocou Fear of the Dark, foi aquele momento que a Zé do Rock parou, né? Porque em 2001 teve aquele coro, né? Porra, um mês ficou marcado. Uhum. Aí o pessoal já abriu uma roda sinistra, né? E tinha um cara lá, ele deve ter uns 200 quilos de músculo. Aí eu pensei, eu vou dar uma brada nesse filho da puta. Aí o que aconteceu? Eu pulei, e né, quando fui pro ombro, né? Eu bati no ombro dele e virei, tá ligado? De tão forte que era. Aí eu caí, isso, eu pulei pra dar uma brada. Eu caí no chão, tá ligado quando você tá andando e teu pé dobra? Eita! Eu vi isso quando eu caí no chão. Ah! E aí, socorreram? É, o cara viu que machucou, me ajudou a levantar, um amigo meu que tava na hora também me socorreu. O cara é de boa pra caralho, que chamou uma cola pra mim, pediu desculpas, porra. Óbvio. Isso é sem foda, se fosse o show da Katy Perry, por exemplo, eu ia me zotear. Foda-se! Cara, foda-se, caiu, pega o lugar dele, rápido, pega o lugar. Histórias de roda, sim, eu tive, mas foi no show do Metallica, que foi engraçado, que eu virei pra um grupo de pessoas e falei assim, cara, junta os braços aí que eu vou pular pra vocês, vocês me jogam pro alto. As pessoas compraram a minha ideia. Na primeira vez, eles me jogaram assim, mas eu subi um pouquinho, sabe? Subi um pouco mais, um pouco acima da minha altura, 1,80m. Eu falei, pô, galera, o teste foi bom, agora vamos de verdade. Eu não devia ter soltado, cara. Agora é pra valer. Porque assim, eles se empolgaram, né? Porque a primeira deu certo e resolveram, né? Fazer. Cara, eles me jogaram. Eu subi quase subi quase 3 metros. Fácil. O louco. Me pegaram na câmera. Na filmagem, minha irmã tava em casa. Minha irmã falou assim: cara, jogaram um garoto pro alto. Eu fiquei com a impressão de que eu conheci aquele garoto, assim. Me jogaram pro alto. Mas eu fiquei num cagaço foda, porque por uns 2 ou 3 segundos enquanto eu tava no ar, eu falei assim: cara, se essa galera não me segurar, eu vou me fuder muito. Tá ligado? E foi o que aconteceu. Foi bom, foi divertido. É tipo o que aconteceu com o Face No More, né? Pô, exatamente, que ele foi dar um dive. Tá parecendo comigo isso, cara. É uma sensação triste, cara. É, eu já dei moche no chão também. Ninguém segurou, né? Moche não, o stage dive. Não, o problema é que me seguraram. Só que eu sou um cara que, sabe, eu não tenho peso em forma, digamos assim. Sou gordo. Aí o pessoal foi segurar, só que na hora que segurou, tiveram força, garoto. o meu só saíram mesmo, deixaram cair no chão. Não, assim não aconteceu, não. Vamos nos infiltrar no Rock in Rio 2015, esse ano, né? Tá fresquinho, aí, né? Último final de semana acabou. E aí, esse Rock in Rio, eu lembro que a gente tinha comentado até quando eu tava num cast, eu não lembro qual cast foi eu, o Joker e o Barbão. O Barbão não sabia o dia que ia comprar. Acabou comprando qual dia, Barbão? Metallica, e ainda ganhou o Motley Crue. Motley Crue, e ainda ganhou pro dia da Katy Perry, ou seja, foi em 2 dias. Vamos começar da abertura, né? Sim. Abertura estava lá nesse dia. Senhor de Ouro Preto, eu não sei o que o senhor anda usando, mas, cara, você estava empolgado demais. Não, agora, sempre, cara. Tava rolando lá o André Kisser junto com a Blitz. André Kisser de todos os dias, né? Caralho, não. Eu achei uma combinação muito diferente, tá ligado? Não, nada a ver. André Kisser e Blitz. Funcionou, cara, tava divertido. Foi legal, eu gostei. De Ouro Preto, loucaço, numa vibe. Ele entrou loucaço, cantando, gritando, pulando. Demorou um tempo até ele perceber que o microfone dele não tava funcionando. que nem o Joker aqui, né? Demorou um tempo porque ele tava loucaço cantando, se divertindo ali, zoando com os outros, sabe? Passou a mão na bunda da menina lá, da Blitz. Ele virou pra produção e o pessoal da produção tava perplexo assim atrás, a gente, tipo, cara, não é a tua hora de entrar. Aí ele voltou pro. Cara, eu não vi a abertura. O pessoal da produção, assim, um olhando pra cara do outro, falando, cara, o que aconteceu? Por que o Jim fez isso, né? Ele sumiu do palco, o resto do show continuou. André esqueceu falar, ele entrou e não quis sair mais. E no fim do show ele voltou. Voltou ele e o Evandro Mesquita. E ficou a impressão de que, assim, naquela primeira hora que ele entrou na hora errada. Não era pra ele estar entrando no palco. Detalhe, ele entrou e não. O André esqueceu, entrou e não quis sair. E ele só saiu dia 25. Entrou e ficou. Ó, teve o Queen, foi o Adam Lambert, o One Republic. Teve o Ira também no palco Sunset, foi muito bom. Com o Tony Tornado. Foi. Teve uma homenagem a Cassia Eller que eu caraca, gostei. Caraca, o que, que foi isso, meu amigo? Foi legal? Caraca, eu só lembro de eu ligar a TV e ver Martinalha pulando com os peitos de fora. É, pois é. Então. Pois é. Foi isso, Martinalha com os peitos de fora. Então. E tentando pegar uma mulher lá no estúdio do Multishow. É. A loucaça, loucaça. Acho que ela cheirou tudo que a Cassia Eller cheirou em vida. Cheirou a Cassia Eller, né? Cheirou até as cinzas da Cassia Eller. Imagina o Sergei, cara. Tava pegando tudo, até resfriado. Alguém aqui vai falar que adora o Sergei? Eu acho ele um cara legal. É, eu já mudei uma pérola com isso aí, cara. Eu gosto pra caralho dele, tá ligado? Uhum. Aí uma vez, cara, passou uma matéria na TV, eu tava vendo com a minha avó, né? E eu dei um susto nela. Eu falei, eu adoro o Sergei. Nossa. Aí ela olhou pra mim, é o quê? É a boca, eu tô. Ah, que susto, cara, não dá porra. Primeiro dia, teve na Rock Street uma banda chamada Rabo de Lagartixa. Muito divertido. Eu fui. Esse é o Rock in Rio, a primeira coisa que eu fui ver foi o show do Angra. E eu fiquei abismado, porque eu cheguei e fui ver na casa dos meus pais. O meu pai deixou no show assim e falou, ah, se você quiser aumentar o volume, você aumenta. Eu não entendi por que ele tava vendo sem volume. Tava admirando um bando de idiota no palco com roupa preta naquele calor do inferno. É. Aí, beleza. Aí, tipo, fui... Aí tava lá a galera dando entrevista. E o Kiko Loureiro que vai sair, tô, né, dando mais entrevista do que o Rafael. Cara, foi um show maneiro. Foi pra compensar aquilo que aconteceu em 2011. Foi maneiro, não. Foi maneiro, cara. Acho que o vocalista da banda é bom pra cacete, cara. Inclusive, em atividade, assim, um dos melhores em power metal, assim. Um cara que sabe até onde vai, né? Tem um estilo mais contido, mas se for pra poder mandar... Cara, eu tava impressionado. Nova Era, Carry On, que são essas músicas mais popularizadas, ele vai... Ele é um cara que canta em ópera, cara. Ele tem a técnica total pra cantar. Cantou bem, sabe? Teve David Snyder, exatamente. Teve a participação. Eu não gosto do Twister Sister, cara. Eu amo o Twister Sister, cara. Foi maneiro, cara. Foi empolgante e teve um momento que eles foram anunciar, né, o Marcelo Barbosa, o guitarrista que vai ficar no lugar do Kiko nos shows que ele não pode participar, né? E de repente tava tipo 8 negros cantando, tudo show, tocando, e tava um inferno. Tava no encontro com o Fátima Bernardes, hein? Vale lembrar. Sim, eu lembro. Aliás, o Angra é figurinha carimbada de lá, né? Cara, a minha faculdade fez uma excursão pra ir na gravação do encontro. E eu falei, pô, você não quer essa merda? E foi no dia que foi o Angra. Porra! E tipo assim, não falaram, tá ligado? Cara, que vacilo! Eu fiquei muito puto, cara. E outro de Power Metal, o Noturno, foi o coisa mais vergonha ali com o gênero mesmo. Noturno eu não vi, é que tem o Aquilizão, né, na bateria. É, eles fizeram um cover de Cowboy From Hell do Pantera, foi a coisa. Nossa, foi pior que o Lória fazendo. Eu achei isso engraçado, até porque tocou ele, e em seguida foi o Angra, e os dois tem uma rixa, por causa dos direitos autorais das músicas. É, o show do Ministry até que foi bom, eu nem curto o Ministry, mas o show dele até que foi bom. Mas eu vi o show do Korn. O Korn, inclusive, eles conseguiram empolgar pra caraca, cara, eu achei que, dependendo do dia, eles pegariam um palco mundo fácil. É, o Korn tem muito funk no Brasil, embora eu não goste do Korn, eu acho que eles mereciam o palco mundo, pelo nome que a banda tem aqui no Brasil, eles têm funk pra caralho. Tanto eles quanto o Deftones. O pessoal tem essa imagem que o palco mundo é o palco mini, entendeu? Mini. Palco Sunset, desculpa. Eu acho que, por exemplo, o Offspring, cara, todo mundo fala, porra, tá no mundo. Não concordei do Offspring do mundo no Sunset. Porque é um lugar que o público fica mais junto, entendeu? O show do Offspring foi um inferno no palco Sunset. Teve gente que desmaiou lá. É, porque... é falta de estrutura, é muito menor. É, aquele dia o palco Sunset tava muito melhor do que o palco mundo, e a galera percebendo isso, se atuchou lá no palco mundo. Muita gente vai direto pro palco mundo, fica guardando lugar pra ficar nas melhores posições, mas eu sempre vou pro palco Santos pra conhecer alguns trabalhos que eu não conheço, ver bandas que eu gosto, sabe, bandas que eu já tô me programando, que nem esse ano eu fui pra ver o Deftones, né, mas assim, eu acho que merece palco mundo, no sentido de que palco mundo você tem uma duração de show maior, você tem um público maior, você tem uma visibilidade maior, opções técnicas pra você fazer, sei lá, toda uma apresentação, né, porque show não é só apenas a música, né, tem telão, tem efeitos, tem muita coisa que você pode explorar com o palco mundo, e que o palco Santos é um palco meio McDonald's, sabe, é um palco que assim, ele não muda, ele tem só o telão de fundo que você talvez pode mudar uma artezinha. É... Mas não tem um jogo de luz tão legal. É, em 2013 teve o Rob Zombie. Porra, o Rob Zombie, cara, o show dele é uma produção foda. Ficaria pica no mundo. Aí esse ano, por exemplo, teve o Royal Blood. Não tô falando que a banda é ruim, a banda é boa pra caralho. Mesmo rindo. Grande show, cara. Tô falando, a banda é um baterista e um baixista. É. Eles não precisam de estrutura nenhuma, cara. Eles não precisam de estrutura nenhuma, o palco ficou vazio, cara. Tinha uma missão, mas vamos combinar que os caras tomaram conta do palco mesmo. Não, o show foi foda. O show foi bom, mas tomar conta do palco eu já não concordo, não. Achei. Eu fiquei vendo o show em casa gostando, mas eu vi um palcão assim imenso, sabe? Eu senti que o palco ficou vazio. Mas não quer dizer que o show é ruim, não tô dizendo isso. Enquanto isso, tava o Korn tocando no Sunset, que é uma banda que já faz um show maior, entendeu? Mas nos dias de metal, por exemplo, o palco Sunset é muito forte, entendeu? Ou seja, tu pegar o Real Blood, por exemplo, tacar pro palco Sunset, eu não acho que faria uma diferença muito grande, entendeu? Agora, se fosse, por exemplo, num dia fora de metal e rock, se tacasse o Real Blood pro palco Sunset, ninguém ia ver o Real Blood. Imagina eles tocando pro público do Brothers of Brazil ali. Que foi, cara... Não tinha 30 pessoas, cara. Chegou a foto que tu jogou a foto. É, eu vou deixar aí no post, inclusive, a foto. Não tinha quase ninguém, cara. Tipo assim, a grade livre. Tu chegava ali e pegava a grade, acabou. Conheci a Mastodon, grande show, curti pra caramba. Cara da bateria tocando, cantando. Parabéns, hein? E quando eles começaram a tocar, eles tinham outro vocal. E o vocal abandonou ele no meio da turnê e eles estavam de alguém pra cantar. Como eles não podiam contratar o vocalista, como todo mundo começou a tocar. Até o baterista toca também nessa droga aí. Nunca tinha ouvido falar. Tinha ouvido Queens of Stone Age. Também os caras tocaram pra caramba, velho. O que, que era aquilo, velho? O primeiro show deles é marcado, porque teve aquele caso do baixista que tocou pelada. Foi. Ah, é, e tem esse caso, né, 2001, a gente acho que nem comentou no podcast na parte 1. É, o argumento que ele disse é que ele chegou e viu até o show de carnaval. Aí ele pensou, porra, se elas podem ficar pelada, eu posso também. É. Amém. Não, também não, né? Foi um showzaço do Queens. Ele pelado, ele tava tocando pra caralho, então, tipo... Pra caralho, né? Até deixou o cara... Sua frase ficou muito solta, cara. Mas o Red Hot 2001 também não estavam, senhor? É, tá sem camisa, né? Mas tá... Não, eles estavam nus mesmo. Tava não, de cueca, sei lá. É, tava de cueca, mas tava nesse nível. Ainda tava tampando, né? Mas... Red Hot tem aquela parada do show que fizeram só com a meia. É, então. É, tem uma história aqui do Brasil deles, disso aí, da meia. Numa vez que eles vieram tocar aqui, quem abriu foi o The Fala, que é aquela banda gaúcha. E o vocal do The Fala, ele tava meio tretado com os caras do Red Hot, mas como ele tinha que abrir o show, ele pegou, se vestiu igual os caras do Red Hot e abriu com o Give Away, que era a principal música do Red Hot na época. Caraca, mas pô, que tretado. Tipo, eu nem sei que banda é essa, cara. Teve a chance de abrir o show do Red Hot. Cara, o Educar, que é o vocalista do The Fala, tá nessa edição da Fazenda. Ai, meu Deus do céu, é. Eu acho que esse lance do Red Hot da meia não foi no Brasil, não. Eu acho que foi lá fora. Teve até um ensaio fotográfico deles, assim. Não, então, foi por causa do ensaio, só que ele pegou e imitou aqui. Show Deftones foi muito bom. É, o show Deftones foi muito bom. Primeiro dia, eu fui com a minha namorada, né? E ela gosta muito do One Republic. E eu fui, ela falou assim que ela queria, que não sei o quê. Eu falei, porra, beleza, então me dá umas músicas aí pra eu escutar. Pra eu não ficar fazendo cosplay de poste lá. É. Cara, o show do One Republic foi muito bom. Me surpreendeu. E os caras empolgados, né? Pulando na plateia, filmando. O cara literalmente foi pro meio da plateia. Pegou a câmera, pulou a gradezinha e foi pro meio do público. Pulou a grade e conseguiu. Esse é o detalhe. É. Não voou pra... Voou. O show do Paralama de sucesso, né, cara? Que porra... Não, Paralama eu gostei do show. Eu tava conversando com os amigos essa semana, exatamente disso. Cara, que legal ver o Ebert Viana do jeito que ele tá, cara. Ele tá numa cadeira de rodas, foda, cara, pra um vocalista, sabe? Você tem que ficar parado. Ele não vai ter presença de palco nenhuma, né? Porra. É, não, velho. É tipo assim, mesmo ele parado, ele consegue. Ele agita o público, ele faz brincadeira. Ele se movimenta. Ele não se movimenta pelo palco, não. Mas ele se movimenta onde ele está, sabe? Teve a Baby. Teve a Baby. PPU. Foi chamar ele. Hollywood Vampire. Isso que eu ia falar. Foi o dia do Johnny Depp. Porra, Johnny Depp, eu já ia esquecer, cara. O saco. Johnny Depp, essa dona inteira. Aí todo mundo, Johnny Depp, meu Deus, chega lá, cara. Toca bem, cara, só que porra. Ele toca bem. Ele tem, mas quem carrega a guitarra é o Joe Perry. É. Ele é um mega encore, sabe? Tanto que ele foi ali o primeiro show, né? Depois, claro, do show de banda nacional e tal. Mas eu acho que é um mega encore, porque vai vir com, pô, Led Zeppelin, Roll a Lot of Love, sabe? Vai vir com Schools Out, vai vir com várias músicas que é pra te deixar, sabe? Break on Through to the Other Side, né? Tu vai ficar na pegada. Eu acho que o lance dele é esse, sabe? A função do Hollywood Vampires ali era essa, empolgar, motivar, te deixar, sabe? Eu pulei pra caralho, gritei, cantei as músicas. E, pô, Alice Cooper, né? Você poder ver o cara ali de frontman é do caralho, é uma experiência única. Você poder ver Joe Perry, Duff McKagan, né? Você vê uma galera... Assim, o Johnny Depp ali, querendo ou não, é uma figura pra atrair atenção pra aqueles velhacos. O Johnny Depp tá ali pra eles poderem tocar no palco mundo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma boa figura pública pra isso. E como o nome da banda já remete a Hollywood e tudo mais, eu acho que ficou uma química legal antes mesmo disso. Ah, mas independente, eu acho que isso daí, inclusive, já tá até manjado. Tanto que eu jamais vou ficar comentando, o Johnny Depp só tá ali pra chamar público. Isso é óbvio, né? Super grupo de amigos da Clarissa. Só pra ter uma noção, cara. A minha avó, cara, com 70 anos, ela viu o show, tá ligado? Tipo assim, o Johnny Depp. Tipo assim, foda-se a banda, ela queria ver o Johnny Depp. O único ruim pra mim, que tava lá, né, e tudo mais, estar ali no meio da plateia, era quando o Johnny Depp aparecia no telão. Porque as garotas ao redor, sabe? As garotas começam a empurrar tudo. Caralho, velho, que porra é essa? Nem começou o show do System ainda, sabe? Teve umas meninas atrás de mim que eu fiquei meio bolado. Mas elas estavam gritando toda hora, assim, tipo... Que era? Me chupa! Tinha as mulheres gritando, me chupa, Johnny Depp! Elas fizeram um corinho de musiquinha pedindo striptease pro Johnny Depp, cara. Caraca, ele é um símbolo sexual, assim, tão grande mesmo? Só que elas estavam muito empolgadas, cara. Muito. Só que em volta delas, a galera não tava na mesma vibe, sabe? Eu falei, não custa nada um desses caras aqui, tipo, mandar essas minas calar a boca, vai dar merda, vai dar chabu, sei lá. É que realmente, a semana inteira, cara, ficou chato a hype do Johnny Depp, cara. Eles era por aparelhos auditivos, né? Não, eu achei uma ótima atitude, inclusive. A banda inteira do outro, tá ligado, né? A banda inteira do outro. Só que a notícia era o Johnny Depp. Não, mas foi legal a atitude da banda em si, cara. Eles sabiam. Pelo menos chamaram o Johnny Depp pra fazer um supergrupo, eles sabiam que ia ser assim. Pelo menos a ação repercutiu, foi bom de qualquer jeito. Não, eles não só sabiam, eu acho que quando eles formaram o supergrupo, eles já chamaram na intenção do mar. Sem tirar aquelas formações antigas lá do Keith Moon, John Lennon, que óbvio seriam impossíveis hoje em dia, mas assim, ele teve umas formações recentes aí com Paul McCartney, com Dave Grohl, sabe? Com o Slash, seria... Aí seria o fechamento do palco. Slash eu não sei, mas o Dave Grohl, cara, porra. Pô, mas vem cá, Slash e Johnny Depp, quem toca mais? Quem toca menos, né? É. Tem uma rixa de dois. Eu não sou fã do Guns N' Roses, cara, mas tem que conhecer, o cara sabe tocar bem. Quem conhece sabe que a gente não gosta de Guns, cara. Teve a mina do Hollow Storm, né? Tá certo? Eu tô falando certo? Hollow Storm. Cara, velho, eu fui ver o show depois, né? Porque eu tava trabalhando, eu não pude ver o show da banda mesmo, né? Eu já conheci a banda e tal. Cara, a mina grita com uma vadia, velho. Então vocês ainda não ouviram falar da liberação das mulheres femininas? É legal, cara, eu não tô reclamando. Ela canta bem pra caralho, velho. Eu tava lá no palco Sunset na hora que subiu, né? A banda Hollow Storm e tal. E assim, tinha acabado o show, tocou antes do... A parte do Project 46 foi boa, mas o cara do John Wayne tem que aprender a cantar alto, mano. Ninguém tá conseguindo entender o que ele tava falando. Cara, quando com esse vazio, eu fui avançando com minha namorada e tal, aí a gente ficou ali num ponto bom, assim, sei lá, umas 10 pessoas no fundo da grade, né? E aí começou o show do Hailstorm, eu, pô, não conheço, vamos ver qual é, né? Pô, foi um show maneiro pra caramba, sem conhecer nenhuma música, eu consegui ficar empolgado, pulando, sabe? Mão pro alto, batendo palma, sabe? Gritando, foi do caralho, sabe? Eles mandaram bem a beça. Eu acho interessante quando uma banda que você não faz a menor ideia quem é, nem, não necessariamente é seu estilo, mas te incentiva ali, sabe? A entrar no hype, né? Ali na vibe da galera. O início do show foi até legal, mas cansou, sabe? O show. Aí não, pra mim foi totalmente contrário, me deixou motivado. Isso foi não, foi o último show que eu fui com muito medo. Foi a banda que me fez comprar o ingresso, no mais, uma banda que hoje em dia eu não ouço tanto, mas eu ouvia muito lá pro 2006, 2007, porque eu não gostei do show de 2011, não fui, vi pela TV, mas eu achei uma merda, revi de novo, achei que, porra, ao vivo não tava funcionando, não tava dando gás, sabe? Eu não sei, eu acho a banda ao vivo muito boa, só o vocalista, eu acho que ele estraga, porque foi uma merda, por parte do vocalista hoje mesmo foi, mas empolga pra caralho, cara. Estar no meio do público, e com o público cantando, foi diferente, entendeu? Foi divertido. Não, divertido. Olha, foi divertido, mas eu vi a galera criticando o show, mas falando que a voz do Sérgio melhorou muito pro 2011, que, cara, 2011 tava bizarro, sabe? Tinha hora que ele tava, tipo, momentos que ele grita, ele tava, sabe assim, no show de 2011. Esse cara vai ficando daquela época, daquele show, até praticamente agora, sem tocar. Eles ficaram muito bizarro. Tempo sem tocar, e eles vieram um bom tempo pra ensaiar pra esse show. Cara, os 2011, cara, eu vi em casa, tava bem melhor. Eu achei uma merda, cara, ver em casa. Porém, lá na hora, cara, custa pra caralho. Não, e tava bem melhor. Você ainda percebe que há uma diferença muito grande pro Sérgio dos anos 90, início dos anos 2000. Obviamente, uma questão temporal também. Mas eu acho que por causa de projetos que cada um seguiu, todo mundo tem carreira solo ali, e projetos que destoam do que é o System of a Down mesmo. Acho que o System of a Down, querendo ou não, é o que dá dinheiro pra eles, sabe? Por isso eles se reúnem. Mas mesmo assim, foi muito melhor, cara, do que o de 2011, sabe? Porque assim, que bom que eu escolhi nesse. Que se eu tivesse escolhido em 2011 e deixasse de ir no 2015, eu ia ter feito uma péssima escolha. No final, ainda teve um dueto ali com Deftones na Toxicity. Mas quer dizer, foi improvisado ou foi já planejado? Olha, eu não sei, cara. Assim, já como teve também com Hailstorm já no Hollywood Vampires, teve o Andreas Kisser. Eu acho que é combinado, mas assim, acho que é combinado não muito tempo de licença. Não, o Andreas Kisser não foi combinado, não. Não, é isso. A gente esqueceu de falar do Andreas Kisser a todo momento, né, cara? Cada show era ele. É combinado, já tá marcado, mas a maioria não ensaia, não, cara. O Angra com o T. Snyder, ele falou, cara, vai querer ensaiar? Cara, toca essa merda tem 30 anos. É, exatamente, toca a música aí. Eles tocam e eu me viro. Na entrevista. Aquela Kimbra, quando tocou com o Lodum, eles falaram: a única coisa que tiveram de contato antes do show foi uma conversa via Skype. Caraca, eu achava que. Ah, é o espírito da Jam Session, né? E comentar que lá no palco da Rock Street, eu tava passando de tarde, André, acho que você tava tocando numa banda lá no palco na Rock Street. Sério? Será que foi essa? Teve o Faith No More, né? Pô, eu gostei. Teve o momento, né, dive, né, que o cara... Tem algo pra marcar, né? Não, chegou, mas parabéns que ele voou, ele levantou e voltou, né? É, mas ele voou e o voo dele foi bonito. Teve uma foto, inclusive. Fingiu de morto, e não. Ele voltou ruim, cara. Bem ponto. Ele voltou ruim, dava pra perceber que ele tava tocando, sentindo dor, sabe? Pô, olha a idade do cara. Quantos anos ele deve ter? Com a minha idade, se eu pulo daquela altura ali, meu amigo, eu ia ficar. Só pedi pra mim que botarem no ortobon depois. Acho que todos nós sedentários aqui, né, ficaríamos. Então, mas ele também tá acostumado a isso, porque já viu o show do Mike Patton que fez normal com qualquer outra banda dele, sempre faz essas porra assim. De voar e cair na grade? É, ele já engoliu um cadarço ao vivo. E teve o último dia com o Erasmo Carlos e o Traje Rigor. Ah, no último dia teve o Suricato com o Raul Midon, que foi muito bom, cara. Eu não conheci esse Raul Midon e o cara canta muito, assim. Eu vi o Suricato, foi maneiro. Foi o único show que eu vi no Sunset. O Nicolas aí, essa semana andou me zoando, pô, com a foto da... Pô, foto que tu me zoou, Nicolas? Ele começa a história e não consegue falar. É, não, é a foto da tirolesa que você andou me zoando. É mesmo, que tem uma foto do Alpha, que inclusive está na capa desse podcast, que é o Alpha, tipo, o cuecão. Fizeram o cuecão nele no. É, da tirolesa. Tirolesa foi o cuecão no Alpha, cara. No Alpha, cara. Tirolesa faz bullying no Alpha. É, até tirolesa faz bullying, enfim. Então chegamos à parte de indicações e eu gostaria de pedir pro Joker fazer essa indicação para essa semana. Escutem o disco novo do Mastodon, que eles tocaram no Rock in Rio, o disco novo deles é muito bom. Não vão no Rock in Rio em 2017, é minha recomendação. Por quê? Esse ano só teve coisa repetida e o ingresso tá o dobro do preço. Até lá, cara, o ingresso vai estar 300 conto a meia e vai ser só repetido. Esperar lá na... Essa vai ser a minha recomendação. Se você quer um festival, dá uma moral pro Monster of Rock, tenta dar uma moral pra outro, cara. Que o Rock in Rio tá apelando já, tá ligado? Escuta aqui, Spare. Gostei do show dela. O Ed Vedder, ele fez um cover do Bob Marley com a Beyoncé. É a música Redemption Song. Foi bem legal, cara. Assim, então eu recomendo pra vocês escutem e divirtam-se. Esses dias, cara, eu conheci uma banda alemã que mistura música folk com death metal. E é o Equilibrium, o nome da banda. Tipo o filme do Christian Bale? Não, é legal. Não, mas tipo, é uma banda muito comédia, cara. Tu vê o clipe, tu se mija de rir, tá ligado? Tô falando muito. Mas sério, eu conheci esse dia da gravadora no YouTube, que tem um monte de banda diferente. Ela é a gravadora que é assim, né? Uma banda que eu já recomendei aqui, o Alice Thorn, que é uma banda de metal pirata. Aí dentro dela eu descobri uma banda que mistura música rock com música russa, que é o Ruskaja, que eu gostei pra caralho também. Assina esse canal, é... Então, eu vou indicar, já na pegada um pouco do Rock and Rio, que são esses supergrupos e tal, um supergrupo que eu queria muito ver ao vivo, que é o Damn Crooked Vultures, que foi um projeto de hard rock lá em 2009. Assim, em tese eles estão em atividade até hoje, mas eu nunca vi nada muito recente, não. Que é formado pelo John Paul Jones, Led Zeppelin, o Josh Homme, do Queens of Stone Age, o Dave Grohl, né, dispensa apresentações, e que faz um som hard rock com uma pegada alternativa muito legal, sabe assim. Tem um álbum com o nome, um álbum homônimo, né, Damn Crooked Vultures, que vale a pena a recomendação você escutar aí, que é um trabalho foda. Se eles vierem no próximo Rock in Rio, eu vou. É a minha indicação, eu indico o podcast do Joker, Porrada no Ouvido. Tá sendo publicado aí toda semana. Terça e quarta-feira tá sendo publicado sempre o podcast, que ele dá dicas musicais. Depende de rock, coloca um rap também, né, Joker? Estado Angra, né, eu indico Temple of Shadows, álbum de 2004. É um álbum conceitual, conta a história de um cavaleiro templário na época das cruzadas. É muito legal, galera. Vão ouvir. E... enfim, chegamos ao final do podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de agradecer o time que está participando aqui. Foi muito legal mesmo, a gente comentou bastante, foi a fundo. Foi... eu, pelo menos, que não fui, me senti lá no Rock in Rio junto com vocês. E foi interessante, queria agradecer ao Nicolas. Nicolas, obrigado, quer falar alguma coisa? Opa, valeu, cara, de verdade. Sempre prazer estar aqui. E convidar a galera aí pra acessar lá o bacanudo.com.br, conferir o nosso podcast. Tem também o Caçadores da Lista Perdida, que eu apresento, edito, faço a zorra toda, né? E, enfim, é isso. E vamos ver se o próximo Rock in Rio vai me atrair, né? Eu tenho que agradecer, né? Que eu andei meio afastado da podosfera aí, voltando agora. Assim como o Nicolas falou aí, pô, visitei também meu novo velho projeto, por mais uma dose. Agora a gente mudou de URL, né? Então o endereço é +1, dose.com. A gente tem um podcast lá que tá voltando a plenos pulmões. De vez em quando a gente ensina umas receitas de drinks, uns bons drinks. Pô, que maneiro. É, e em breve a gente tem projetos pra virem aí. Mas não é só, mais uma dose, não é só um podcast sobre drinks, é sobre música. É sobre música, a gente grava bebendo, ou bebe gravando. É, e é tipo num ambiente realmente de bar, vocês vão em bar mesmo gravar, né? A gente vai. Pena que a gente não tem amizade com os garçons, que é o outro. Mas vocês mandam tipo, chega aí meu dementador. É, tipo isso. Opa, meu G.I. Joe, chega aí. Tem uns garçons lá que eles já sabem que a gente tá gravando e ficam de boa. Ah, sim. Mas tá certo então, cara. Vamos lá conferir. Queria agradecer novamente, já de casa, Barbão. Cara, se vocês acharam que eu tô drogado, cara, não, é que eu não dormi hoje, cara. Eu vim direto do Rock in Rio e fui pra aula ainda. Caraca, velho. E eu tô virado até agora, cara. Vocês viram que eu tô falando. Eu já falo enrolado pra caralho. Mas enfim, Joker, Pipe Bomb. É, porque além do Paulo Vitor já falou aí, pra quem quiser indicações de artistas novos e tal, tem o meu podcast de Luta Livre, que é o Pipe Bomb, o site é pipebomb.com.br, e, bom, pra quem curte Luta Livre, dá uma olhada. Pessoal, acessem nossas redes sociais, curtam nossa página do Facebook, para acompanhar nosso conteúdo lá no Facebook também. Tem as nossas redes sociais, além do Facebook, Twitter, tem o Instagram, tem YouTube, todos os links aí estão no post. Assine nosso feed também para vocês receberem as atualizações dos nossos podcasts. Mais do que isso, não deixa de visitar o nosso site, de prestigiar o nosso trabalho e deixar um comentário. A gente, próxima edição é edição 50, ou seja, vai ter coisa especial. Quer deixar uma mensagem, quer dar uma sugestão? Passa aí pra gente nos comentários mesmo, galera. Edição 50 tá próxima, então a próxima semana já vai ter algo especial aí. Galera, agradeço por todos ouvirem, todos os participantes, e até mais. Falou. Na Palme Records, vamos agora. Agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.